aqui ficas melodia que nunca encontrei, por mais que a buscasse nas bocas por lei, cozidas na face. Aqui ficas minha sombra, na terra deitada, à espera sozinha, da noite dispada, fora da bainha. Aqui ficas minha raiva, a sonhar que furas os olhos das rãs com estas mãos puras de tecer manhãs. Aqui ficas meu sonho para um dia pôres todo o sol que queiras nas cristas das flores, inventar bandeiras. Aqui ficais meus olhos na luz que pisamos, na cor dos redutos pendidos dos ramos, a fingir de frutos. Aqui ficas o outono, sangue que reluzes nos pinheiros tortos e ensinas nas cruzes a preguiça aos mortos. Aqui ficas morte, que a morte é assim, este dar ao mundo o que o mundo em mim gela num segundo. Só tu não ficas solidão para os vendavais de amor.